Muito mais alegria! Mais alegria! A Rádio Unidade Digital é uma rádio cristã, apostólica e que traz o melhor conteúdo de música gospel internacional e nacional contemporânea para que você possa ser edificado com aquilo que é o melhor, com excelência, na pessoa de Cristo Jesus, na adoração e louvor ao seu nome. E por falar nisso, você já baixou o aplicativo da Rádio Unidade Digital? Ainda não? Olha, a dica é a seguinte, vai na Play Store sem demora, vai lá agora, digite Rádio Unidade Digital e logo vai aparecer para você o mascote, o Uni. E lá você vai clicar e vai baixar o aplicativo. E se você quiser ou preferir, você pode também nos ouvir pelo www.icaunidadecorpo.com.br. Vai lá, aproveite. Rádio Unidade Digital, 24 horas por dia, conectando Jesus ao seu coração. Agência de viagens, pois não? Alô, eu queria fazer uma reserva num voo pra Nova York amanhã à noite. Nova York, ok, momentinho. O senhor prefere viajar pela Tudo Igual, pela Não Interessa ou pela Dá Na Mesma? Bom, pode ser Tudo Igual, Dá Na Mesma. Na verdade, não interessa. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Não existem grandes empresas sem grandes marcas. Começa agora, mais um campeão de audiência. Aumente o volume do seu rádio. Está entrando no ar o programa. Gerar da Unidade, ao vivaço para todos vocês aqui pela Rádio Unidade Digital para todo o Brasil. Diretamente aqui de Maricá, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cidade onde habita o Espírito Santo de Deus. E para você que está chegando agora, você está sintonizado na melhor rádio do Brasil, Rádio Unidade Digital, e acompanhando agora, segunda a sexta-feira, o programa Gerar da Unidade, na apresentação do teu querido apóstolo Adonai Luiz Souza. E eu vou com você até o horário das 12 horas, falando de muita coisa legal acerca do Reino de Deus, né? E também muitas músicas, canções contemporâneas, internacionais e nacionais. E louvor a Deus. Ao vivo. Verdade. Ao vivo. Trazendo para você o que há de melhor. Amém? E tendo em vista, e lógico, em nossos corações, a palavra de Deus que transforma. A palavra de Deus que muda a nossa história. E a palavra de Deus, esse dia, está na segunda carta de Pedro, ou por que não dizer epístola, no capítulo 3, versículo 9, que diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia! Talvez você fique pensando aí que Deus está retardando a promessa dele na tua vida. Porque tem muita gente que às vezes não entende os propósitos de Deus e desconhece a preeminência e soberania de Deus. Ele nunca chega tarde e ele nunca chega adiantado. Eu vou repetir isso aí, é verdade. Jesus, ele nunca chega tarde e nem chega adiantado. Ele sempre chega na hora certa. Então, aquilo que eu possa estar conotando como demora, que Deus está tardando em responder, que Deus está tardando em fazer, querido, entenda, é o tempo de Deus. Deus trabalha de modo perfeito, ele não está demorando. Como diz uma pessoa muito querida, né? Deus está caprichando. Deus está caprichando. Então, não fica com essa coisa aí, borocochô, né? Ainda mais que tá friozinho, né? Aqui em Maricá tá com 21 graus, né? Temperatura podendo descer mais, porque a gente tá com a frente fria muito forte. Aí, nesse frio aí, você fica todo encolhido, toda encolhida. Ai, que me acabou minha vida. Ai, que acabou. Não. Levanta. Em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus não retarda a promessa dele. Pelo contrário, ele capricha e ele traz a nossa vitória no momento certo. Ok? Amém? E tem um detalhe. Deus nos traz as coisas no momento certo porque ele sabe trabalhar de modo certo. Sabe? Porque se Deus te der o que você quer na hora que você quer, pode ter certeza que vai dar ruim. Vai dar ruim mesmo, tô falando sério. Por quê? Porque a gente não sabe de nada. Essa é a verdade. Deus, ele sabe de tudo e ele trabalha da maneira correta, ele trabalha certinho. É verdade. Então, sabe de uma coisa? Alegra o teu coração. Deus não está retardando te responder, ele está caprichando. Enquanto você louva, enquanto você adora, enquanto você serve a Deus, ó, enquanto você está aqui no programa Gerada Unidade, juntinho comigo, Deus está trabalhando em favor da tua vida. Deus está trabalhando em favor da tua família, da tua casa. Deus está trabalhando para te trazer cura, para te trazer libertação. Deus está agindo. E exatamente quando nós abrimos a boca e louvamos, ah, querido, milagres acontecem. Amém? Então não volta atrás, não. Creia, acredite. Acredite na palavra de Deus. Deus não retarda a promessa dele, mas ele cumpre. Porque passarão os céus e a terra, mas as palavras dele não vai passar, em nome de Jesus. Vamos começar bonito, Israel Houghton, Walu e Fergie. Não, I went atrás, ou não, I went atrás, ou não volta atrás. Não há opção de voltar. Vamos lá, minha gente, levanta da cama. Bom dia. Somebody

você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai. Pode acreditar. Que tudo vai passar. Vaguinho, tá chorando por quê? Continue ligado. Já já, mais sucessos. Agora você ouve Viagem Certa. Dicas para uma viagem segura com o seu carro. Vai cair na estrada? Então não deixe tudo para a última hora. Se tem hora certa para chegar ao seu destino, sempre saia com antecedência. Assim você não precisará ultrapassar os limites de velocidade para não chegar atrasado em caso de imprevistos. E não esqueça, bebida alcoólica só quando chegar no destino. Antes, tome água, café, um suco. Você ouviu Viagem Certa. Dicas para uma viagem segura com o seu carro. A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Baixe seu aplicativo da Rádio Unidade Digital na Play Store. É simples, só colocar a Rádio Unidade Digital e escutar a melhor rádio do Brasil. Também pode nos escutar acessando nosso site www.icaunidadecorpo.com.br. Rádio Unidade Digital, 24 horas conectando Jesus ao seu coração. Estamos de volta com o programa Gerar da Unidade, juntinho com você. Ouvinte no ar. Agora chegando participação de ouvintes, vamos ouvir. Bom dia, Posta Donai. Opa, bom dia, Cunha. Mandar um abraço para todos aí da rádio que estão ouvindo o programa Gerar da Unidade. Mandar um abraço para minha irmã gêmea aqui, Maria Luísa, que está tomando café da manhã comigo aqui em casa. Aqui. Um abraço para todos aí. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe você. Em nome de Jesus, Cunha, sua irmã, tomando um cafezinho nesse frio. Meu pai, isso é coisa boa. Eu acho que deve ter lá um empim frito, não sei, né, produção? Lá na casa do Diácono Cunha nunca falta um empim frito, né? Com a Márcia lá, enfim. Mas fazer o quê, né? Deixou água na boca. Ô Cunha, Deus abençoe tua vida. Nossa querida Maria Luísa também, em nome de Jesus, sua irmã. E Deus continue te abençoando poderosamente. Participação maravilhosa de vocês. É uma alegria tê-los aqui na Rádio Unidade Digital, do programa Gerar da Unidade. Para nós, é uma alegria quando o ouvinte participa, saber que você está juntinho com a gente. Falar nisso, eu quero mandar também um abraço para minha querida tia, minha parente, minha tia Ilza Fernandes, Ilza Araújo, como ela gosta de ser chamada, né? Está lá em Macaé, minha tia, né? Em nome de Jesus, toda a sua casa, sua família, e ela está conectada, ouvindo a Rádio Unidade Digital e agora o programa Gerar da Unidade. Antes mesmo do programa, ela já estava ouvindo, ela me falou. Então, tia, para a senhora, um abração, um beijo no teu coração, que o Espírito Santo de Deus continue te abençoando poderosamente. E todos que estão ligadinhos com a gente na Rádio Unidade Digital, a minha esposa, Bispa Juliana Souza, amor da minha vida. Ah, meu Deus do céu. Ai, pronto. Aí entrou o amor, né? É, pois é, produção. Ficou um bobo, né? Homem apaixonado é bobo, né, gente? Eu nunca vi. Mas, ó, minha esposa, te amo demais, Bispa Juliana Souza, mulher da minha vida, serva de Deus, companheira fiel, guerreira. Tá aí, minha gente, minha esposa guerreira demais. Pra você, um beijão, te amo demais. E pra você e sua casa, sua família, nós mandamos um abração também, em nome de Jesus. Quer participar? É simples, você pode participar aqui com a gente, mandar, né, em nome de Jesus, o seu abraço, o seu beijo, enfim, pode, ué. Qual o problema o marido mandar um beijo para a esposa, né? Qual o problema a esposa mandar um beijo para o marido? Tem problema nenhum, né? Então, você pode mandar um beijo para o papai, para a mamãe, para o titio, para o papagaio, né? Não é programa da Xuxa, não, mas a gente... pode dar um beijinho, qual o problema, né, produção? Pode ou não pode? Então, pode, então. Produção disse, pode. Então, a A gente pode fazer isso sim, você manda um beijinho, manda um abraço, a paz do Senhor, né? Manda a paz do Senhor, porque crente dá a paz do Senhor, né? Então, você pode... É verdade, não tem nenhum problema. O telefone é fácil, fácil, fácil para você participar. O DDD 21, que é o DDD do Rio de Janeiro, e o número é o 987-86-1298. Breve a gente vai ter outro número específico para a rádio, né? Esse número está atrelado também ao número da igreja, mas não tem nenhum problema. Você pode entrar em contato conosco. 21-DDD 987-86-1298. 987-86-1298. E você vai participar aqui com a gente? É verdade, vamos mandar o teu áudio. Ao vivo. Vai mandar ao vivo aí com essa voz aí maravilhosa, entendeu? Então. Bom, minha gente, chegando no quadro aqui, Melodias Inesquecíveis. Vamos agora ao quadro Melodias Inesquecíveis. E a melodia inesquecível de hoje é a melodia do nosso querido Dani Berrios. Eu não sei se você conhece ele. O Dani Berrios foi um dos grandes cantores contemporâneos no ano aí de 1980, 1982. Mas foi exatamente no ano 2000, aliás, 2000 não, 1986... E o Dani Berrios, ele recebeu o disco de ouro pela gravadora Polygram do Brasil, com a venda de mais de 100 mil cópias no seu primeiro disco, que tem por título Glória a Dios, porque é em espanhol. E assim, ele foi verdadeiramente um divisor de águas, porque ele foi uma pessoa que trouxe a abertura de canções de outras línguas, principalmente para o Brasil. O Dani Berrios, até hoje, ele está atuante, ele é pregador da Palavra de Deus e cantor também. Até nos canais do YouTube você pode mesmo encontrar muitos artigos, muitas músicas e apresentações até dele, né? E hoje nós vamos estar aqui trazendo esta música inesquecível, que é a música por título Glória a Dios. Exatamente, foi a música que rendeu a ele o prêmio aí de mais venda naquele tempo, né? Que era assim, era uma coisa estupenda, vamos dizer, vender 100 mil cópias de disco. Então, cantando pra gente, nessa melodia inesquecível, Dani Berrios, Glória a Dios. Te sientes oprimido, que no puedes alabar a Dios, y te sientes opresionado por las huestes de Satanás. Si te sientes ser tentado y no sabes a dónde ir, solo dobla tus rodillas y glorifica al Señor. Gloria a Dios, porque en solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas. El diablo es un mentiroso y él quiere hacernos creer que somos nadie, cuando él bien sabe que somos hijos de un gran rey. Levanta ya tus manos, porque la victoria nuestra es. El diablo está vencido y la obra hecha está. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para esas cadenas ya son rotas cuando le alabas. Gloria a Dios, porque en medio de cuando la lavas, cuando glorificas al Señor. Linda demais, Dani Berrios. Glória a Deus. Chega a arrepiar, né? Linda demais. A sua música preferida toca aqui. Estamos de volta com o programa. Você está no programa Gerar da Unidade. Agenda. É o seguinte, agenda, agenda, agenda chegando para você e eu quero falar. Você não pode perder os cultos aqui da Igreja Cristã Apostólica Unidade Corpo no dia de amanhã, dia 20 de outubro, no horário das 19h30, quarta de poder, culto da Unidade do Espírito, onde nós verdadeiramente nos posicionamos e buscamos o poder que vem do alto, né? Nós estamos vivendo dias difíceis e, lógico, os dias não serão fáceis, porque ante a volta do Senhor, sabemos que os dias ficarão mais difíceis. O próprio apóstolo Paulo lhe diz, na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, que nós viveríamos dias complicados. Mas ele mesmo declara, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, que nós devemos nos fortalecer na força e no poder de Deus. A força e o poder de Deus está disponível quando nós verdadeiramente decidimos buscá-lo. E eu quero te convidar para você buscar o poder de Deus, para você estar conosco amanhã, quarta-feira, no horário das 19h30, na rua Professor Cardoso de Menezes, quadra 119, lote 21, aqui em Itaipuaçu, no Jardim Atlântico Oeste, Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro. Você não pode perder. Você está se sentindo fraco na fé? Está precisando buscar poder? Está se sentindo vontade de desviar? Está se sentindo vontade de voltar para o mundo? Está se sentindo triste, cabisbaixo, para baixo? Isso é falta do Espírito Santo. Então eu quero te convidar. Amanhã, culto da Unidade do Espírito. Chamamos de quarta de poder, porque é exatamente um dos dias da semana que Deus derrama poder, muito poder aqui na Unidade Corpo. Então, venha buscar a Deus. Mesmo que esteja cansado, mesmo que você chegue depois do horário, 20 de outubro é dia de buscar poder do Espírito Santo de Deus. E eu quero chamar tua atenção também, em nome de Jesus, para o dia 5 de novembro. Aliás, 5 de novembro? É isso mesmo, 5 de novembro. Porque o dia 5 de novembro, nós teremos a Batalha Santa. Batalha Santa é exatamente o dia que nós nos posicionamos para jejuar, para orar e lutar contra tudo aquilo que o inferno tem levantado contra a nossa vida. É o dia em que eu mesmo, apóstolo Adonai Luiz Souza, fico em consagração integral. Estou em jejum diante do Senhor para apresentar a Deus o sacrifício em favor da tua vida, para que no final da reunião do culto da noite, de sexta-feira, 19h30, eu entregue o santo jejum para que o Senhor, meu Deus, ele venha te dar vitória nesta batalha. Agora, qual a tua parte nisso? A tua parte é você se levantar para lutar. Se você quer vitória, se no campo de batalha você quer levantar a bandeira da vitória, você precisa lutar. Não adianta ficar sentado, reclamando, chorando, botando a culpa em A ou B. Não adianta arrumar desculpas e se colocar como vítima. Você tem que se levantar, tem que se erguer e, em um nome de Jesus, você tem que lutar. Porque a tua parte é a luta, mas a parte de Deus é a vitória. Por isso, dia 5 de novembro, 19h30, aqui sexta-feira da Batalha Santa. Venha buscar poder. Porque Deus tem poder disponível para a tua vida em o nome de Jesus. E eu quero falar uma novidade para vocês. Já está confirmado, já está anotado, nós teremos aqui a participação especial, né, do nosso querido apóstolo Diego Matos, que estará conosco no dia 7 de novembro. Exatamente, já foi confirmado, mandou um beijo, um abraço para ele, em nome de Jesus, se ele estiver ouvindo agora, ó, um abração, um beijão no teu coração, meu amigo. Apóstolo Diego Matos, que estará vindo do Nordeste para cá, de Aracaju, né? Estará vindo para cá e ele vai ministrar a palavra de Deus no culto da Unidade da Família, no domingo, 18h30, e você não pode perder, né? Não pode perder. Deus usa muito o apóstolo Diego, é um homem muito sério nas coisas de Deus, né, em nome de Jesus, e eu tenho certeza que Deus vai usar a vida dele para falar muito com você. Né? Então você não pode perder. Amanhã, 20 de outubro, você tem quarta de poder, para buscar poder de Deus. Dia 5, ó, dia 5, 5, sexta-feira, 5 de novembro, você tem a Batalha Santa, para que Deus quebre todas as maldições, obras e feitiçaria contra a tua vida. E no dia 7, a visita ilustre depois de Cristo, o nosso querido apóstolo Diego Matos estará aqui ministrando a palavra de Deus e abençoando a tua família. Então não falte, amém? Em nome de Jesus, porque Deus tem vitória para você. Chegando e abalando. Ó, e por falar nisso, falando no apóstolo Diego Matos, vamos ouvir ele cantar? É, ele canta também. Vamos ouvir ele cantar e falando em quarta de poder, eu quero oferecer essa canção para você que está fraco na fé. Porque agora, através dessa canção, é o quarto homem da fornalha, cantando o apóstolo Diego Matos, Jesus vai te visitar agora, ok? Vamos lá, vamos louvar! Abra a boca e dá glória, porque o quarto homem da fornalha, ele já chegou para te abençoar. Oh, aleluia! Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, o Deus eterno, Deus nosso, na cama andava sobre cama andará, Deus tremendo e poderoso, deite manava suri andarai, ó toquem-nos a Deus, toquem música ao nome seu, a sua glória está sobre Israel, e a sobrenatural de Deus é um pedaço do céu. O Deus que leva nossas cargas, o Deus que cura e salva, Deus que liberta e transforma, e que ao seu povo dá vitória. É Deus que ampara os abandonados, é Deus que solta os prisioneiros, ele ergue do muturo necessitado, ele prepara uma mesa, é no deserto. Ele é tremendo e é valente, mas ele é o Deus dos crentes, Deus que na batalha vai na frente e que esmagou a cabeça da serpente. Quem entenderá o trovão do seu poder? É ele que exalta e pode abater. Se ele feriu, também pode sarar. É poderoso, seu nome é Jeová. Ele é ele. Jeová. E toca nele, Jeová. Receba, receba. E sinta a presença dele. Achacamanai. Erebeco manara. Erebeco. Receba, receba, receba. E quer te tocar? Levante a mão agora. Jesus quer te curar. Deixa ele te usar. Receba a bênção e dê um glória. Mas sinta o seu toque a ti. Anabashke kadatiki nabashke kama. Alabana kerebe. Alabashke mia. Anabaka idike nabashori ai. Antecida. E sinta, sinta agora. E sinta agora. Sinta, sinta, sinta, sinta agora. Mas e sinta agora. Oh, levante as suas mãos e receba a vitória. E com as mãos levantadas, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore o quarto homem da fornalha. E com as mãos levantadas, adore o quarto homem da fornalha. E com as mãos levantadas, adore o quarto homem da fornalha. Louve a Deus. Cavaleiro de Jeová que cavalga neste lugar. Ai, na coneira de assassina. Receba poder, receba vitória. Receba, sinta o toque, sinta o toque. Uou! E agora, sinta o seu toque agora. Mas sinta o seu toque agora. Levante agora tuas mãos e tome posse da vitória. E com as mãos levantadas, adore, adore, adore o quarto homem com as mãos levantadas. Adore o quarto homem da fornalha com as mãos levantadas. Adore o quarto homem da fornalha com as mãos levantadas. Adore o quarto homem da fornalha. Após o Diego Matos, o quarto homem da fornalha. Glória a Deus. Incomparável. Alcançando o nível máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência tá lá embaixo. Agora 10 horas, 37 minutinhos. Letícia Araújo, acha. Sou limitado ao tempo, nem fruto da criação. Porém tudo que tu vês não é obra de explosão. Estão tentando enganar, muitos a se iludir, chamando de Big Bang as maravilhas que eu fiz. Usam a astronomia e a tecnologia e muitos outros recursos, e levantam teorias. Tentam me tirar do centro, cegos em suas visões, que o homem veio do macaco, dessa tal de evolução. Mas quando param pra ler minha palavra sagrada, começam a entender a criação registrada, que não foi o Big Bang o que criou tudo isso, mas eu fui o arquiteto. Jesus foi o verbo e parava o meu Santo Espírito, e que tudo que eu criei do nada, apenas a minha palavra, céus e terras ouviram minha voz e cumpriram como eu ordenara. E confuso ficam cientistas a lerem sobre a criação, comprovando através da ciência que a Bíblia Sagrada tem toda a razão. Eu te trouxe aqui neste dia pra te dar, filho, uma palavra, aquilo que pra ti não tem jeito, que já te deixou desenganado. Sou o mesmo Deus e não mudei, minha ordem eu já decretei pra ti. Haja, haja vida, haja força, haja graça. O que ainda não existe, eu digo haja, haja, haja, haja, haja. Não preciso usar de tecnologia, pois sou próprio poder, sou a sabedoria. Voz eu achei graça, respondo a minha igreja. Continue ligado. Já já, mais sucessos. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. No ar. É coisa de louco! Não dá pra acreditar! Já ouviu falar em papel higiênico para smartphones? Pois é, dê uma passadinha no aeroporto de Narita, no Japão, e aproveite! Lá é possível encontrar rolos de papel que estão disponíveis para você limpar a tela do seu telefone. E ainda de quebra, tem impressas todas as informações para acessar a rede Wi-Fi do local. Só não se sabe se alguém testou esse papel para limpar outra coisa! Acabou! É coisa de louco! Não dá pra acreditar! Sua rádio na internet! Eu tô ouvindo! Eu sei, está complicado. Você está dentro de dívidas, você está com enfermidades, muitos ataques espirituais, o casamento destruído, a vida destruída. Você está num poço fundo, mas muito fundo. Você está sem saída. Eu sei disso. Eu concordo. Às vezes dá vontade de desistir, vontade de parar. Mas a pergunta é, você acha, você acredita que isto vai funcionar? Se você voltar atrás, se você ceder, se você recuar, você acha mesmo que obterá vitória? É lógico que não. A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas 20 e no versículo 3, a palavra do Senhor declara que Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor e também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Observe, Josafá em certo momento, rei de Israel, de Judá, estava sem saída. Ele, quando viu o exército se aproximar, os inimigos o cercar, é lógico, ele ficou com medo. Os filhos de Moabe, os filhos de Amon, os meunitas vieram a pelejar e destruir a Israel, a Judá e a Josafá. Apesar do medo, Josafá reagiu. Josafá se levantou e se pôs buscar ao Senhor. E exatamente isto que eu estou te convidando, para você estar, em nome de Jesus, no culto poderoso de Batalha Santa. Sim, Batalha Santa contra o inferno, contra o diabo, contra os problemas, contra as enfermidades. Dia 5 de novembro, 5 de novembro, no horário das 19h30, na rua Professor Cardoso Menezes, quadra 119, lote 21, aqui no Jardim Atlântico Oeste, em Itaipuaçu, Maricá, na Igreja Cristã Apostólica Unidade Corpo. Venha, venha buscar ao Senhor. Eu mesmo, apóstolo Adonai Luiz Souza, juntamente com a bispa Juliana Souza, toda a equipe de obreiros, nós estaremos clamando a Deus por tua vida. Vamos entrar nesta batalha. Jesus vai te dar vitória. Eu estarei em santo jejum, em consagração no altar do Senhor, intercedendo por tua vida. E o milagre de Deus vai acontecer. 5 de novembro, 19h30, rua Professor Cardoso Menezes, quadra 119, lote 21, aqui no Jardim Atlântico Oeste, Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro. Anote o número do contato e telefone, 21-987-86-1298, 987-86-1298. Venha, batalhe, porque Jesus garante a vitória. Aqui, a música não para. Eu sou um milagre, resposta de Deus. Vivo os milagres que Ele prometeu. E não há nada neste mundo que vai impedir seu poder e o seu agir. Nada para, nada pode. ponte sobre as águas. Me tirou do fogo do meio da fornalha. O teu amor mudou minha sorte. Tua esperança me fez mais forte. Ó morte, cadê tua vitória? Inferno, cadê teu aguilhão? O amor derramado naquela cruz os desceu de uma vez e me trouxe salvação. Desenganado, caso perdido, Deus fez acontecer o que era impossível. O grande eu sou me ressuscitou, me fez prova viva do seu grande amor. Se você crer, verá sua glória. Se você crer, milagres vão acontecer. Se você crer, tudo é possível. Tudo é possível. Se você crer, verá sua glória. Se você crer, milagres vão acontecer. Se você crer, tudo é possível. Tudo é possível. Eu sou um milagre. Resposta de Deus. Vivo os milagres que Ele prometeu. E não há nada neste mundo que vai impedir seu poder. Para todo o que nele crê, poder que tira da morte pra vida. Nesse poder sempre existe uma saída. Abrigo no deserto, ponte sobre as águas. Me tirou do fogo do meio da fornalha. O teu amor mudou minha sorte. Tua esperança me fez mais forte. Ó morte, cadê tua vitória? Inferno, cadê teu aguilhão? O amor derramado naquela cruz os desceu de uma vez e me trouxe salvação. O que era impossível. O grande eu sou me ressuscitou. Me fez prova viva do seu grande amor. Se você crer, verá sua glória. Se você crer, milagres vão acontecer. Se você crer, tudo é possível. Tudo é possível. Se você crer, verá sua glória. Se você crer, milagres vão acontecer. Se você crer, tudo é possível. Tudo é possível. Se você crer. Mistério Pedras Vivas, Fornalha. Lá, lá, lá, lá, lá. Programa Gerar da Unidade no ar. Eu sou um milagre, eu sou resposta de Deus. É. Ouvinte no ar. Vamos a uma participação, nosso ouvinte. Eita glória, ô rádio abençoada, que Deus continue abençoando todos aí, curtindo aqui em Dores do Turvo essa rádio abençoada. Um grande abraço, apóstolo Adonai, bispa Juliana e todos os ouvintes, é bênção nas nossas vidas essa rádio. Glória a Deus, nossa querida Dora, lá de Dores do Turvo, lá em Minas Gerais. Todo o pessoal de Minas Gerais ligadinho com a gente na Rádio Unidade Digital. A gente aqui juntinho na Rádio Unidade Digital, no programa Gerardo da Unidade. Um beijão pra você, Dora, trabalhando, mas ouvindo a rádio. Olha que importante. Você conhece a Rádio Unidade Digital? Então compartilha, avisa pra todo mundo que estamos juntinhos. E o programa Gerardo da Unidade está no ar. Vai de segunda a sexta-feira, no horário das 10 horas até o meio-dia. Com a reprise às 22 horas, ok? Vamos lá! 24 horas com você, com você, com você. Chegando Tom Carfe, Jesus me conquistou. Vamos cantar, vamos louvar a Deus. Estou, mudou a minha vida. eu vou pular de alegria. Eu vou, oh, ei, é a Eroa, oh, ei, é a Eroa, oh, ei, é a Eroa, yeah, yeah. É minha rocha. Seu trono, ele ouviu a minha voz. Jesus me conquistou, mudou a minha vida. Me chama que eu vou pular de alegria. Eu vou, oh, ei, é a Eroa, oh, ei, é a Eroa. As mais pedidas e tocadas em todo o Brasil, você ouve aqui. Chegando agora o mistério de Jesus Couto e Marty Smith. Just waiting here for you. Waiting here for you. For the fire. Estamos aguardando por você. The faith can move the mountains. Let the mountains move. Come with expectation, waiting here for you. From the esperándote. Nuestras manos alzamos ahora. Te darás, Señor. Cantamos ahora. Da criação aguarda a manifestação. A manifestação do Filho de Deus. Sai daí, nós já voltamos. Talk about spiritual warfare and the devil and all that sort of stuff, but you know, when we sing together, we can change nations. Já já, mais sucessos. Querido, encomendou alguma coisa? Ferramentas Alfa e Ômega. Nunca ouvi falar. Nem eu. Que isso, hein? Hã? Que é isso aqui, gente? Deve ser endereço errado. Muito simples, ligue madeira. Ligue madeira, entendeu? O quê? Bom, precisa comprar madeira. É só ligar pra lá. Desculpe, eu conheço o senhor? Não tanto quanto eu gostaria. Já recebeu o presente que eu mandei, não é? Foi o senhor que mandou isso. Pra que serve? Epa, que... Gênesis capítulo 6, versículo 14. Eu quero que construa uma arca. Quer que eu construa uma arca? É. Maravilha. Bom, vamos recomeçar. Olá. Eu sou Evan Baxter, nascido em 15 de junho de 1962, com 3,9 kg, nome da mãe Carol Ann Parker, pai Eugene e Evan Baxter. Quem é o senhor? Eu sou Deus. O senhor é Deus? Sou. E eu quero que você, Evan Baxter, construa uma arca. A história da arca. Deus avisou a Noé que um dilúvio estava vindo. Noé construiu a arca com sua esposa e seus três filhos. Bonito, não é? Eu me lembro de quando criei esse vale. Repare como as montanhas se alinham de leste a oeste. Eu fiz assim para que fosse sempre ensolarado. Onde estamos? Não está reconhecendo? Não. É onde você mora, filho. Aqui é Prestige Crest. Eu queria que você visse o desenho original. Então o senhor é... É ele mesmo, né? Quer mais provas? Eu não faço a coluna de sal há algum tempo. Não, tudo bem, eu acredito no senhor. É que eu não entendo por que o senhor escolheu a mim. Você quer mudar o mundo, filho. E eu também. Pra que uma arca? Serviria no caso de um dilúvio. Não faria isso de novo. Não faria. Ou faria? Digamos que o que eu fizer... Farei porque amo você. Veja bem, o senhor tem que entender que essa história de construir uma arca não faz parte dos meus planos. Eu preciso me instalar na minha casa. Eu preciso causar uma boa impressão no trabalho. O que que tá vendo com você? Você comprou todos esses lotes e está falando em construir um barco? E deixou essa barba horrorosa crescer? Isso é crise de meia-idade? Não é tão ruim assim. Não é? Amor... Eu sei que vai achar loucura. Mas eu tenho mesmo que fazer isso. Achei que combinaria com a barba e o cabelo. Deus. Até 22 de setembro, meio-dia. E se a arca não ficar pronta, até lá, será seu fim. É nesse dia que vai acontecer? 22 de setembro, ao meio-dia? Filhos? Eu vou levá-los para casa da minha mãe. Evan, você está precisando de ajuda. Joanne, por favor. Como é que eu lido com isso? Parece uma oportunidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém rezar pedindo paciência, acha que Deus dará paciência? Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente? Se pedimos coragem, Deus dá coragem ou nos dá a oportunidade de sermos corajosos. Se alguém pede que a família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria, ou dá a eles a oportunidade de se amarem? Bom, eu vou correr. Muita gente para servir. Aproveite. Evan, pai. Gente, aqui em cima. Eu ouvi muito isso. As pessoas querem mudar o mundo e não sabem como começar. Quer saber como mudar o mundo? Uma atitude real de carinho e amor de cada vez. E se alguém perguntar, diga que haverá um dilúvio. Escutem, o dilúvio é iminente! Embarquem na arca! Salvem suas vidas! Está aí, otário! Escutem! Enfim, chegou a hora! Não, Capitão Gancho, o que chegou foi a sua hora. É, Baxter, tá fazendo 21 graus e o dia tá ensolarado! Nós temos que ir. Eles vão destruir o barco. Não. Não pode acabar assim. Palpite de sorte, Dexter. Palpite de sorte. Oh, meu Deus, está acontecendo. Essa não. Todo mundo pra arca! Vamos, rápido! Lago, deputado. Sua represa se rompeu. Precise Crest já era. Disseram que isso não podia acontecer. Eu nunca pensei. Oi. Oi. O que o senhor faz aqui? Só estou curtindo com os velhos amigos. O senhor sempre soube, né? Sabia que a represa não era segura. Se não fosse a arca, a minha família, os vizinhos... Eu resisti ao senhor desde o começo. É, mas construiu. Saiu-se bem, filho. Você mudou o mundo. Não. Ah, vejamos. Tá passando mais tempo com a família. Tá fazendo todos felizes. Deu uma casa para aquele cachorro. Tá, e daí? E daí? Como mudamos o mundo? Uma atitude real de carinho e amor de cada vez. Uma atitude real de carinho e amor. Marcelo Marques, Juliano Som, Wes Fiel. Bom dia. Posso ouvir tua voz a me chamar em meio à tempestade? Eu vou descansar, confiarei. Comigo está.

no horário das 10 horas da manhã até o meio-dia. E de segunda a sexta-feira, reprise do programa Gerado da Unidade, no horário das 22 horas. Aqui é tudo 10-10, querido. É. Tá pensando o quê? É 10-10 e vamos em frente, porque Deus é conosco. Amém? Em nome de Jesus. Você ligadinho no programa Gerado da Unidade. Mandando um abração para você que tá trabalhando, tá no batente. Pessoal da Portela e Paiva, nosso querido obreiro Carlos Martins, Silvanildo Vital, nosso aspirante. Né? Todo mundo ligadinho, tá no batente, tá aí trabalhando, né? Outra dona de casa também passando pano na casa, varrendo, fazendo o almoço das crianças, o almoço do esposo. Você que está no trabalho, você que está trabalhando agora, né, com a nossa querida Dora, né, cuidadora de pessoas, está trabalhando também, ó, um abração, que todo o poder de Deus, sorte de bênçãos espirituais estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa e em tudo o que você fizer, em o nome de Jesus. E o seguinte, eu quero convidar você a compartilhar. Bom, você pode compartilhar a Rádio Unidade Digital, né, em todos os lugares das redes sociais. Você pode ir lá no Facebook da rádio, na página da Rádio Unidade Digital e dar uma conferida, colocar lá a sua avaliação, como também baixando o aplicativo, né, o Unizinho nosso, o aplicativo da Rádio Unidade Digital, você pode avaliar também na Play Store. E você pode conferir todas as novidades e coisas muito legais que irão vir em o nome de Jesus. Se você quiser anunciar, né, o teu negócio, a tua empresa na Rádio Unidade Digital, é fácil. O horário comercial é de segunda a sexta-feira, a partir das 9 da manhã até as 17 horas. E você pode entrar em contato conosco pelo e-mail, né, radiounidadedigital@gmail.com. Como também você pode entrar em contato pelo telefone, WhatsApp, 21 987 86 1298. Você quer fazer a sua empresa ser conhecida, quer anunciar na nossa rádio? É fácil, entre em contato. Eu tenho certeza que nós teremos a melhor viabilidade para projetar, potencializar e fazer conhecida as pessoas também aquilo que você tem paixão, naquilo que você trabalha. Tá ok? Em nome de Jesus. Vamos a mais uma participação internacional agora chegando. Justin Bieber e Shelley Moore com a música Canção Linda Maravilhosa, uma canção inspirada pelo Espírito Santo, Jiré. E já voltamos com a palavra da unidade do dia em o nome de Jesus. Sai daí não, 11 horas 20 minutinhos. Você está no programa Gerar da Unidade. Nós já voltamos em nome de Jesus. Vamos lá? Você consegue colocar? Então vamos com Júlia Vitória. Vem! Chegando Renascer Praise, mostra-me sua glória. Nós voltamos já já. Oh, Você é crazy, mostra-me sua glória. Agora 11 horas 27 minutinhos, vamos à palavra da unidade do dia. E a palavra da unidade do dia de hoje, ela está no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, e versículo de número 11. A palavra diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Vou repetir Jeremias 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Glória a Deus. O termo pensamento, essa palavra pensamento, nos leva muito a compreender a conjunção e a construção de ideias. Porque exatamente na mente é que estão os projetos. É em nossa mente que nós arquitetamos, planejamos, e não é diferente para a mente de Cristo. A palavra do Senhor diz: quem pôde conhecer a mente do Senhor? Quem pôde sondar os seus intentos, os seus projetos? E é isso maravilhoso para nós, porque dá para entender que Deus tem planos. É interessante, Deus planeja. E o que mais chama atenção é que os planos e pensamentos de Deus a respeito do seu povo são pensamentos de paz. E é interessante isso, porque quando Jeremias profetiza esta palavra, o povo de Israel estava passando dos piores momentos da sua vida. É verdade, eles estavam passando um momento também de colheita dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros. E você sabe, é habitual do ser humano querer transferir a culpa. Muitas vezes nós semeamos muita chuva, tempestades, e acabamos colhendo tormentas e não queremos assumir a responsabilidade de que aquilo que estamos colhendo é, lógico, daquilo que plantamos. Mas mesmo assim, o povo sendo rebelde, mesmo assim o povo se distanciando de Deus, maltratando os seus profetas, desprezando o altar de Deus, desprezando a casa de Deus, a adoração a Deus, mesmo assim Deus ainda tinha um pensamento de mudar a vida do seu povo, de verdadeiramente recomeçar a sua história. Mas é muito comum quando nós estamos vivendo tristezas, quando nós estamos no olho do furacão, por assim dizer, nós pensarmos que Deus não se importa com o nosso sofrimento. E é lógico que o mundo, o ímpio, a pessoa que não tem conhecimento e a iluminação do entendimento da palavra de Deus, acredita que toda sorte de mal que existe é culpa também de Deus. Porque Deus, ele não intervém. Porque parece que Deus não se importa com o sofrimento da humanidade. Mas é lógico que isso é errado, é um engodo. Porque quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden e Satanás os enganou, Deus não foi culpado. Quem escolheu desobedecer a palavra de Deus, quem escolheu dar ouvido à voz da serpente do que à voz de Deus, foi o homem. Quem decidiu aceitar a proposta do diabo de ser igual a Deus, de ser independente de Deus, de não querer a intervenção de Deus, foi o próprio homem. Em consequência da sua escolha errada, em consequência de plantar aquilo que é o pecado, o homem acabou colhendo a morte. Paulo declara que o salário do pecado é a morte. Então, onde está a culpa de Deus? Aonde Deus é culpado pelas nossas escolhas? Onde Deus é culpado pelos nossos resultados? A palavra do Senhor diz: do que se queixa o homem? O homem tem que se queixar dos seus próprios pecados. Se o mundo está da maneira que está hoje, o homem precisa, em primeiro lugar, culpar a sua escolha. Foi Adão e Eva que escolheram errado. Muitas coisas que acontecem na nossa vida de mal é também porque nós escolhemos errado. E por que nós escolhemos errado? E é aqui que entra o centro desta mensagem. É porque muitas vezes acreditamos que Deus não pensa o melhor de nós. Que Deus não espera nos dar verdadeiramente aquilo que esperamos. Muitas vezes acreditamos que Deus não se importa com as nossas necessidades. Porque vemos o nosso vizinho se dar bem, porque vemos a nossa vizinha se dar bem, porque vemos a pessoa que pratica o pecado, o mal, crescer, porque vemos o ímpio que anda de impiedade em piedade, pecado em pecado, com saúde, e olhamos para o justo doente, pensamos que Deus não se importa. E eu vou dizer para você, é até normal este pensamento. Porque humanamente, nós somos limitados. Sabe, Deus, ele é tão onisciente, onipotente, onipresente, que não há palavras para dimensionar a grandiosidade deste Deus. E a gente precisa compreender que mesmo diante das nossas escolhas erradas, mesmo diante da nossa semeadura errada, Deus ainda se importa. Ele se importa. O contexto do povo de Israel era exatamente isso. O povo de Israel escolhia errado. O povo de Israel batia nos profetas, prendia os profetas, os reis, muitos deles que foram ungidos por Deus através dos seus profetas, esses reis maltratavam os ungidos de Deus. Muitos do povo falavam mal, caluniavam. Os profetas se davam o máximo para abençoar a nação e a nação, ao contrário disso, fazia o quê? Desprezava a Deus. Mas mesmo assim, mesmo com todo o erro do povo, desprezo do povo, ingratidão do povo, os pensamentos de Deus para o povo dele era o pensamento de paz. Eu não sei, eu não tenho uma dimensão da dor que você sente. Eu desconheço a intensidade da dor do teu coração. Porque eu não sou Deus. Eu sou apenas um mensageiro. Sou apenas um enviado de Deus para pregar a sua palavra e repetir o que ele está me dizendo. Eu não consigo e jamais vou conseguir entender bem você. Porque a dor de uma perda é muito grande. A dor da decepção, da frustração, da traição. A dor da escassez, da humilhação, da falta. É muito grande e cada ser humano é único. Para alguns, há situações que são até tranquilas de poder enfrentar. Mas talvez para você, que está passando pelo mesmo problema de alguém, essa dor está te consumindo. Esta dor está te acabando. É verdade. Às vezes você diz, ninguém me entende. Ninguém me compreende. E eu até concordo com você. Mas o que eu não posso concordar é você acreditar que Deus pensa o teu mal. Que Deus não está nem aí. Que Deus não está interessado de colocar uma vírgula e reescrever a tua história. Eu não posso aceitar que você acredite nisso, porque o que Deus diz na sua palavra é completamente o contrário disso. O Senhor diz, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz. E não de mal. Um pensamento de paz para te dar o fim que você deseja. Mas para isso, entenda, você precisa mudar tua perspectiva. E aquilo que o próprio salmista Davi declara, Salmos 37, versículo 4, agrada-te do Senhor, agrada-te dele e satisfará o desejo do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor. Porque Deus tem planos, Deus tem projetos, aquilo que ele planejou para a tua vida está em curso. Mas não é a dor, não é o problema, não é a perda que vai tirar isto, que vai anular o plano que Deus tem para você, aquilo que Deus já iniciou. Por isso, levanta a tua cabeça. Tira essa ideia de que Deus não te ama. Tira essa ideia de que Deus não se importa. Pelo contrário. Jesus declara em Mateus 6, 33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque a Deus. Chame por Deus. A palavra declara que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Satanás pode estar jogando setas e dardos na tua mente, dizendo que Deus não se importa. E eu quero denunciar a mentira do diabo, porque ele é um pai da mentira. Deus te ama, ele se importa sim. Jesus te ama e ele está agora falando pela minha boca para você. Eu me importo. De tal forma que hoje o Espírito Santo, por esta palavra, está te pedindo: entrega. Entrega o teu coração. Entrega a dor. Entrega o problema. Porque ele tem poder para mudar todas as coisas. Sim, ele tem poder para transformar todas as coisas. A palavra do Senhor diz que ele é o Jireh. Ele é o Deus que provê tudo. Ele é o Deus que abre portas aonde não há portas. Assim como para Abraão, ele é o Deus em Gênesis 22, que provê o cordeiro no lugar do seu filho. É o Deus que dá esperança. É o Deus que dá um novo caminho. E se não houver caminho, ele abre caminho. Por quê? Porque os pensamentos dele, ao teu respeito, é o pensamento de paz. É para dar a você a realização do teu sonho. É para dar a você a esperança de que nada terminou, de que não morreu, de que não acabou. E se chegou a morte, ele é a ressurreição, ele é a vida. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Por isso, em nome de Jesus, se levante. Caminhe. Porque neste monte, nesta caminhada que você está agora trilhando, há livramento, há provisão de Deus. Se levante, porque neste altar há fogo de Deus. Se levante, porque o que Deus planejou na tua vida vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir. E se você quer entregar a tua vida a Jesus agora, mande um recado para nós, 21 987 86 1298, e nós vamos anotar o teu nome, e nós vamos, depois dessa canção Justin Bieber e Charlie Moore, nós vamos orar por você. Entrega a tua vida a Jesus. Entregue. Volta para a casa de Deus. Volta para o altar do Senhor. Os pensamentos de Deus não mudou a teu respeito. O filho pródigo, quando ele saiu de casa, quando ele pensou em voltar, ele achou que o pai não estaria nem para receber. Mas quando o pai soube que o filho decidiu voltar, ele já estava esperando de braços abertos. Volta. Volta. O teu lugar está ainda preparado. Os pensamentos de Deus para você é paz. Jesus não é um carrasco. Jesus é amor. Jesus é amor. E ele está pronto a perdoar os teus pecados. Ele está pronto a reescrever a tua história. Se levanta agora. E você vai ver que toda a tua história vai mudar. Em nome de Jesus. Esta é a palavra da unidade do dia. Agora 11 horas 46 minutinhos. Ele é o Senhor. Ele é o Jireh. Nós vamos nesse momento orar. Nós vamos falar com Deus. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a tua história. Em nome de Jesus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Pai Santo. Deus eterno, Deus poderoso, em unidade corpo e em nome de Jesus, nós entramos na tua presença, juntamente com os ouvintes da Rádio Unidade Digital, no programa Gerar da Unidade. Senhor, nós sabemos que o momento que temos passado é um momento muito difícil. São dias de tristezas, dias de morte, dias de instabilidade. Dias, meu Deus, de apostasia. Mas o Senhor nos disse que jamais nos deixaria sozinho. O Senhor disse para os teus apóstolos: não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei outro Espírito para que esteja com vocês todos os dias. Ô Espírito Santo, então nesta hora eu oro por cada vida, por cada pessoa. Por cada pessoa que está, meu Deus, se sentindo fraco na fé. Por cada pessoa, meu Deus, que por causa das lutas, por causa das perdas, por causa da solidão, por causa do abandono, por causa da doença, esta pessoa tem pensado, meu Deus, que o Senhor não se importa. Eu oro para que nesta hora, Pai, o teu Espírito Santo os abrace. Para que o Senhor, nesta hora, envie o teu anjo. E coloque-se, ó Pai, ao lado desta pessoa. Eu sei que todas as coisas estão em Ti. Aliás, todas elas foram criadas por Ti e para Ti. E eu sei, Pai, Tua palavra declara que tudo é possível ao que crer. E por mais, meu Deus, que essa pessoa não acredite mais, por mais que essa pessoa não tenha mais aquela fé, pela minha fé, unida à fé desta pessoa. Eu oro nesta hora. Levanta, Pai, o que está caído. Renova a força do que está fraco. Traz, Espírito Santo, a graça do teu Espírito para que esta pessoa possa ter a certeza de que o Senhor tem preparado coisas maiores e superiores. Porque eu sei, Pai, que o diabo, como mentiroso que é, ele tem dito para esta pessoa de que o Senhor não a ama mais, de que o Senhor não quer mais, que o Senhor não perdoa, que o Senhor não se importa. O diabo tem dito para essa pessoa, meu Deus, que ela é tão pecadora, tão pecador, que não tem mais jeito. Mas isso é mentira. E por isso agora, pelo sangue do Senhor, e em nome de Jesus eu oro, para que o Senhor levante esta pessoa. Para que esta pessoa, por maior número de pecados que tenha cometido, ela sinta agora o teu perdão. Ela sinta ser envolvida por tua misericórdia. Aleluia. Ela sinta, meu Deus, o teu amor. Porque a tua palavra diz que o Senhor é amor. Então, Pai de amor, cura a dor dessa pessoa. Esta pessoa que se sente só. Essa pessoa que se sente abandonado, abandonada. Essa pessoa, meu Deus, já foi tão decepcionada na vida sentimental, na vida familiar, na história vivida, de toda a sua experiência. E esta pessoa acabou desenvolvendo, Pai, um pessimismo, um negativismo. Essa pessoa não consegue mais acreditar em nada por causa da dor, por causa das marcas, por causa das feridas. Porque essa pessoa deu tanto amor e nunca recebeu amor de volta. Essa pessoa ajudou tanto e não foi ajudada. Meu Deus, e como dói amar e não ser correspondido. Tu sabes, meu Deus, a dor da rejeição. Quando por amor o Senhor estava naquela cruz. O Senhor por amor estava naquela cruz. E ao invés de todos agradecerem pelo teu sacrifício, todos gritavam, crucifica-o. Todos gritavam, desce daí se você é Deus. Todos blasfemavam contra ti, mas o Senhor disse, perdoa-os. Ó Pai, porque não sabe o que faz. Tu conheces essa dor. Por isso agora, dá este amor a esta pessoa. Senhor, pelo teu Espírito, faz esta pessoa sentir que é amado, que é amada. Faz essa pessoa sentir agora a presença do Senhor que está aqui nesse estúdio da Rádio Unidade Digital. Que está aqui em mim, que está aqui neste lugar. Faz esta pessoa sentir a mesma coisa. Que essa glória, essa presença, que o teu Espírito que está aqui, vá agora de encontro a esta pessoa, Pai. Abraça-o. Abrace esta pessoa. Preencha o vazio da saudade. Preencha o vazio da dor. Preencha, meu Deus, com a tua alegria, tirando essa tristeza. E coloca, aleluia, a tua presença. Em unidade corpo eu te peço, em o nome poderoso de Jesus, que a tua glória e presença transforme a vida desta pessoa agora. Porque eu sei, Pai, eu sei que tu estás aqui. Eu sinto a tua glória, eu sinto a tua presença e eu sei que o Senhor está conferindo a mesma presença a esta pessoa. Em unidade com a tua igreja, eu clamo a ti em nome de Jesus. Cura a enfermidade agora. Aleluia. Cura a enfermidade agora. Tira esta doença do corpo desta pessoa. Liberta esta pessoa dos demônios. Quebra todas as maldições hereditárias e familiares. Desfaz todo o poder do diabo. E estabelece, aleluia, aquilo que esta pessoa espera. O bem que ela espera do Senhor. Dá para esta pessoa a resposta. E em unidade corporamos. Glorificamos a ti. Agradecidos, meu Deus, por aquilo que o Senhor já está realizando agora. Eu te glorifico por aquilo que o Senhor já está fazendo. Vem com o teu vento, vem com a tua unção, vem com o teu poder e realiza, Senhor, aquilo que o Senhor deseja nesta hora. Mostra, Pai, para esta pessoa de que o Senhor é Deus e que não há outro Deus igual a ti. Mostra para esta pessoa agora, Pai, o milagre. Mostra para esta pessoa que o Senhor nunca abandonou ele, que o Senhor nunca abandonou ela. Vem com o teu vento, Espírito Santo, e faz, meu Deus, o teu poder ser derramado agora. Derrama, Senhor, da tua glória. Derrama, Senhor, da tua Shekinah, e glorifica o teu nome. Em unidade corporamos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença. Aleluia. O Senhor te ama. Um grande amor Ele está te levantando nesse dia. Não abra concessões da presença de Deus. Não saia da presença de Deus. O Espírito Santo te ama. O Senhor está perdoando os teus pecados. O Senhor está renovando as tuas forças para você continuar a caminhar. Os pensamentos de Deus a teu respeito ainda continuam de paz. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós já vamos terminando aqui o programa Gerar da Unidade. Lembrando a todos vocês, amanhã, quarta de poder, 19h30, aqui na rua Professor Cardoso de Menezes, na quadra 119, lote 21. Nós estaremos no culto buscando o Senhor. Que Deus abençoe. Foi muito bom estar com todos vocês. Que o Espírito Santo de Deus te dê um dia maravilhoso e poderoso. E às 22 horas nós voltamos com a nossa reprise. Em nome do Senhor, juntos com todos vocês. Que Deus abençoe, que o Senhor venha te dar condições de você estar de pé amanhã para buscar a Deus aqui na casa dele. Deus abençoe, continue ligadinho na programação da Rádio Unidade Digital. E eu volto com todos vocês amanhã, no horário das 10 horas da manhã. Fique agora com a Casa Worship, Vento Impetuoso. E já já às 10 mais. Em nome de Jesus. Tchau, tchau, minha gente. Fica na paz. Foi muito bom. Tchau. Paz. Todos reunidos no mesmo lugar. Todos desejando tua presença. Ouvindo o som. Ouvindo o som que vem do céu. Ouvindo o som que vem do céu. O vento perto. Batiza-nos, batiza-nos. Um vento impetuoso, traz línguas de fogo. Batiza-nos, batiza-nos. Um vento impetuoso, traz línguas de fogo. Batiza-nos. sequência dos grandes sucessos. As mais pedidas e tocadas em todo o Brasil, você ouve aqui